Existe somente uma idade pra gente ser feliz, somente uma época na vida de cada petis, onde é possível sonhar e fazer planos, ter energia para realizá-los enquanto ser humano. Uma só idade sem medida para a gente se encantar com a mágica da vida, viver apaixonadamente e desfrutar com toda aquela intensidade singular, sem medo nem culpa de sentir prazer e dar de cara com o lazer. Fase dourada, fase merecida, em que se pode criar e recriar a própria vida, a nossa própria imagem e semelhança, sorrir, cantar, brincar na euforia da dança, vestir-se com todas as cores, experimentar a vida com todos os seus sabores. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Tempo de entusiasmo e de coragem absoluta, em que todo desafio é mais um convite à luta, que enfrentamos com a disposição do povo de tentar algo novo, de novo e de novo. Essa idade tão fugaz na vida da gente, felizmente chama-se presente e tem apenas a duração do instante. Este instante que passa derrubante como um pássaro do aqui e agora, que voa capaz, que quando se dá por ele já partiu para nunca mais. A ideia é ser feliz, venha o que vier, ser feliz é reconhecer que ainda vale a pena viver, apesar das incompreensões, desafios e períodos de crise que tornam o mundo vazio. Deixar de ser vítima das vicissitudes perentórias e se tornar autor da própria história. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Apesar de vivermos quase um século, infelizmente, ainda assim, todo esse tempo não é suficiente para realizarmos todos os sonhos que temos, para abraçar as pessoas que não vemos. O jeito é, ou nos conformamos em certa medida com a falta de algumas coisas da nossa vida, ou lutar em qualquer altura para realizar todas nossas loucuras. Então, a ideia é ser feliz agora, deixar um trilho bom para as gerações vindouras, atravessar desertos dentro de nós mesmos e com calma encontrar um oásis no recôndito da alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, falar de si mesmo quando chegar o momento, ter coragem para ouvir respostas negativas, busca ter calma para ouvir críticas, mesmo que injustas. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Isso é uma utopia feliz, utopia feliz. Isso é uma utopia feliz.